Qualidades inauspiciosas. Quais são elas? Quantas existem? De onde elas vêm? Para onde elas nos levam? Não, estou pensando outras coisas aqui. Estou falando uma coisa e pensando outra. A mente é louca, né? A mente é assim, louca, turbulenta, agitada, está a milhão, né? Não, eu estava pensando na inveja. A inveja é uma mercadoria que não deve ser consumida. Com certeza ela deve estar no meio aí. Se ela não está no meio, ela está... Não, ela está junto, ela faz parte dessa... Com certeza, não... Tá, Bimala, falar sem saber. Não, não, tô comentando, não tô falando. Tô comentando que a inveja é uma mercadoria que não deve ser consumida. É isso mesmo. Onde a gente adquire essas qualidades inauspiciosas? Qual a causa delas? Por que elas existem? Vamos saber tudo sobre isso, né? Sobre as qualidades inauspiciosas no Bhagavad Gita, capítulo 16, mas o Bhagavad Gita como ele é, não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 16, verso 4. Já vai abrindo o seu, se você não tem, entre no nosso site krishnafm.com.br, e na segunda linha, no link livros grátis, você encontra para ler na tela ou baixar, tá bom? Então tá bom. Nós vamos ler também o Shrimadbhagavatam e vamos ler o livro Krishna também, é certeza. É, se eu não falar demais. Tá. Então, bom, pelo menos isso, essa certeza a gente tem, né? Se eu não falar demais. E a outra certeza é se Krishna deixar, né, Bhima? Se Krishna não deixar, a gente engasga com a saliva e morre. É. Tá, já parei de falar, Bhima. Tá bom, sim, senhora. Bom, gente boa, então, qualidades inauspiciosas. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos lá, onde eu estava. Ah, é o tema do programa, né? Qualidades inauspiciosas. É o que vamos ver no Bhagavad Gita. Capítulo 16, verso 4. Vamos tentar cantar, hein? Dambodapobimanascha Krodha parushyam evacha Agyanam chabijatasya Parta sampadam asurim Assurini e demônios. Felizmente eu lembro de uma tradução, pelo menos. Damba, orgulho. Darpa, arrogância. Abhimana, convencimento. Cha, e. Krodha, ira. Parushyam, aspereza. Eva, certamente. Cha, e. Agyanam, ignorância. Cha, e. Abhijatasya, aquele que nasce. Partha, ó filho de Prita. Sampadam, natureza. Asurim, demoníaca. Tradução. Só um minuto. Tradução completa: arrogância, orgulho, ira, convencimento, aspereza e ignorância. Estas qualidades pertencem às pessoas de natureza demoníaca, ó filho de Prita. Tá vendo como conhecer um demônio? Pelos sintomas. Aí, ó. Se ele é arrogante, desculpem. São qualidades dos demônios, das pessoas demoníacas. Arrogância, ele é arrogante, orgulhoso, irado, fica irado facilmente, né? O demônio está errado. Está errado, faz tudo errado e quer ter razão e cheio de certezas, né? Cheio de certezas. É isso aí. Está errado e quer ter razão, né? E vai falar que ele não tem razão. Fica irado. Convencimento, aspereza e ignorância. Estas qualidades pertencem às pessoas de natureza demoníaca, ó filho de Prita. E quem está falando isso é quem fez tudo e todos. Então, Krishna não quer que nós tenhamos essas qualidades. Krishna não quer. Krishna quer que a gente se livre delas. Mas é difícil, não é difícil, então? É difícil e não é difícil, né? É fácil se a pessoa se rende a Deus. Se rende a Deus, segue regras, regulações, aí fica fácil se livrar. Mas com o tempo, não é assim, pá, não é igual apertar um botão, né? Neste verso descreve-se a estrada real para o inferno. Tá vendo? Quer ir para o inferno? Aí, a estrada real é essa aí, ó. As pessoas demoníacas querem fazer uma exibição de religião. É um show de religião, um show de religiosidade, né? Quanto mais você faz um show, quanto mais o pavão se enfeita, mais trouxas ele consegue arrebanhar, né? Quanto mais você engana, mais seguidores você arruma. Então, meu amigo, se o cara tem muitos seguidores, fica esperto, né? Por quê? Faz um show de religião, as pessoas querem ser enganadas. Oh, que incrível, ele fala muito bonito. Nossa, ele pula, ele dança, ele se emociona, ele fala tantas coisas lindas. Como ele entende, como ele fala, né? Nossa, que fé incrível que ele tem. É um show, né? Um show de religião. E avanço na ciência espiritual. Então tá cheio de espiritualistas, né? Um falando mais bonito que o outro, um escrevendo coisas mais bonitas do que o outro. Embora não sigam os princípios, as regras, regulações. Olha a coisa marcante aí, ó. A coisa marcante é essa, neles, né? Nesses demônios que fazem um show de religião. Eles fazem um show de religião e de espiritualidade, mas não segue as regras e regulações estabelecidas por Deus e pelos devotos de Deus. Não, você não precisa seguir nada, não. Não, agora é amor, né? Agora é o amor, amor. É amor, né, que eles falam. Fala amor, tudo é amor, né? Faz com amor. Você vai ter graça, você vai ter sei lá o quê. Não precisa seguir nada, não. Negócio da lei, não, esse negócio da lei aí já era. Isso aí era naquele tempo. Essas histórias, essas invenções. É por isso que Prabhupada falou, né? A doença dos americanos é ficar mudando as coisas. Eles não querem seguir, eles querem ficar mudando as coisas, né? Não, esse negócio de lei, esse negócio de regras, regulações, isso aí já era, isso aí era coisa do passado, isso aí era naquela época. essas histórias, como se Deus e as leis de Deus e as regras de Deus fossem feitas por patifes, essas regras temporárias, miseráveis, regras que têm que ser remendadas, corrigidas, emendadas ou descartadas. Não, as leis de Deus, as regras e regulações de Deus são perfeitas e eternas, são para sempre, são para ser seguidas sempre. Então, a gente não pode se enganar, né? Quem tem conhecimento não é enganado por nada nem por ninguém. Então, se o cara fala mal de regras e regulações, meu amigo, com certeza ele tem natureza demoníaca, porque os demônios não gostam de seguir as regras e regulações. Eles são sempre arrogantes ou orgulhosos por possuírem algum tipo de educação ou demasiada riqueza. Ninguém dá ouvidos a um homem pobre, né? Então o rico ele fala: não, olha, eu tenho mais estudo, eu tenho mais estudo que essas pessoas, então vai por mim. Eu me dei bem na vida material, estou me dando bem na vida espiritual, então vai por mim, tá? Não precisa seguir regra e regulação, não, faz do jeito que você achar melhor. As pessoas que querem ser enganadas querem ouvir. Não leva muito a sério. Você faz do jeito que você quiser, do jeito que você puder, não precisa seguir nada, não. Não. Você pode fazer tudo errado que vai dar certo. Tá bom. Elas desejam que outros as adorem e demandam respeitabilidade, embora não mereçam respeito. Claro que não merecem respeito, estão fazendo tudo errado. Estão enganando as pessoas. Por causa de ninharias, elas ficam muito iradas e falam asperamente, sem gentileza. Bom, você acredita ou não, pô? Eu tô falando. Por que que você não acredita em mim? Tipo assim, né? É arrogante, né? É orgulhoso. Acha que sabe tudo. Quem sabe tudo é Krishna. Krishna é o dono da verdade e ninguém mais. É um mestre espiritual, autorizado, qualificado e competente, é um representante do dono da verdade, né? Eles não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Eles falam tudo por capricho, de acordo com seus próprios desejos, e não reconhecem nenhuma autoridade. Outra qualidade dos demônios, das pessoas demoníacas: eles não obedecem à autoridade. Nayana, obedece à autoridade, senão você não vai obedecer, senão você vai ter que obedecer uma mulher, tá vendo aí? Onde eu vim parar? Tá aqui, tô aqui obedecendo uma mulher. Por quê? Porque não ouvi a autoridade. E olha que eu não sou tão demoníaco assim. Eu reconheço as autoridades. O problema é que eu não segui a autoridade, não obedeci a autoridade, aí cá estou eu, obedecendo uma mulher, né? Fazer o quê? Tá, Bimala, não é pra falar desses pontos. Sim, senhora, a senhora que manda. Elas adquirem estas qualidades demoníacas desde o começo mesmo de seus corpos no ventre de suas mães. Está vendo de onde vêm essas qualidades demoníacas? Da mãe, lá do ventre da mãe, onde você foi gerado, onde você adquiriu essas qualidades. E à medida que crescem, manifestam todas estas qualidades inauspiciosas. Por isso, a mulher, a mãe que quer ter um bom filho, antes de gerar um filho, deve purificar a mente e o coração, deve elevar a consciência, senão ela vai transmitir tudo que não presta para o seu rebento. Rebento, hein, Bill? Eu ia falar filho, escapou rebento. É isso aí, é o rebento, rebenta tudo, as formas deformam. É a maternidade, né? A prisão infernal. Tá, já parei de falar. Já falei demais, então tá bom. Vamos parar de falar então. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão à sua disposição no Bhagavad Gita, como ele é, que está de graça no nosso site. Entre agora na krishnafm.com.br. E na segunda linha você encontra o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí agora. Pelo menos no meu está passando. Se não estiver passando no seu, espere, aguarde. Se você não achar, fale com a gente. Está passando livros grátis. Vou clicar, já cliquei. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você vai descendo. Desce mais, já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Tem aniversário, Bimala? Tem aniversário? Não, não tem aniversário. Neste dia 9 não tem aniversário. Tá bom, então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 23. Prithu Maharaja volta ao lar. Acertei, Bimala? Não, Maharaja Prithu volta ao lar. Quase, eu só inverti. Bom, paramos exatamente no ponto onde o devoto de Deus estava se falando que o devoto de Deus é tão importante como o próprio Deus, Krishna. E Krishna é o Vishnu original, né? E por isso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur escreve em seu Guru Ashtaka. Nós íamos ler a tradução. Não vou cantar porque de repente dá direitos autorais também, né? Pelo menos a letra. A letra é domínio público, né? Com certeza. Agora, se eu cantar uma melodia, de repente, a música dá direitos autorais. Estão registrando tudo, né? Estão se apossando de tudo. Então, de repente, né? De repente, eu canto uma música aqui, aí o robô identifica lá. Ah, está cantando a música. Vai ter que pagar direitos autorais ou não pode executar essa música. Essas patifarias, né? Sakshadarivena samasta shastra e utastatava vyata eva sabe quinto prabuya priya eva tasya vandeguro shri charanara vinda. Tô falando, hein, Bimala? Não tô cantando. É, cantar agora é problema. O mestre espiritual, a tradução. O mestre espiritual recebe as mesmas honras que o Senhor Supremo Krishna por ser o servo mais íntimo de Deus. Isto é reconhecido em todas as escrituras reveladas e é seguido por todas as autoridades. Portanto, presto minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual, que é um representante fidedigno de Sri Hari Krishna. Nossa, essa música é muito linda, o Sansaradava, né? Os devotos cantam todos os dias na madrugada, no programa da madrugada. É, os seguidores fiéis de Prabhupada, que seguem o padrão de Prabhupada, cantam todos os dias às 4:30 da manhã, né? 4:30 da manhã, 5 horas da manhã. Muito linda, né? Sakshadari Vena Samasta Shastrae Utastata Bhavyata Eva Sabe Quinto Prabhuya Priya Eva Tasya Vandeguru Shri Charanara Vinda. O devoto de Deus Supremo é o mestre espiritual e ele não é diferente da suprema personalidade de Deus, Krishna. Afirma-se que às vezes o Senhor Chaitanya Mahaprabhu costumava cantar os nomes das vaqueirinhas. Alguns dos alunos do Senhor Chaitanya tentaram aconselhá-lo a cantar, ao invés disso, o nome de Krishna. Mas, ao ouvir isso, Chaitanya Mahaprabhu ficou muito irado com seus alunos. É, Kali Yuga é assim, né? É, o Senhor Chaitanya veio na Kali Yuga, Bhima. Os alunos querem ensinar o professor, né? O inferior quer instruir o superior. É mais uma das qualidades demoníacas. Se acha, né? Se acha. Se acha capaz de ensinar quem está ensinando ele, né? A controvérsia sobre este assunto chegou a tal ponto que, após este incidente, Chaitanya Mahaprabhu decidiu tomar a ordem de vida renunciada, porque não estava sendo levado muito a sério em sua posição de devoto casado. A ideia é que, uma vez que Sri Chaitanya Mahaprabhu cantava os nomes das vaqueirinhas, a adoração às vaqueirinhas ou aos devotos do Senhor Krishna é tão boa como o serviço prático e amoroso a Deus prestado diretamente ao Senhor Krishna. O próprio Senhor Krishna também afirma que o serviço prático e amoroso aos seus devotos é melhor que o serviço prestado diretamente a ele. Puxa vida, tá vendo? Então, é porque se a gente tentar servir Deus diretamente, Deus não aceita, né? Nós temos que servir o seu devoto. Todos os mestres falam a mesma coisa, né? Aquele que quiser ser o maior dentre vós, que seja o servo de todos. Já ouviu essa frase, Bhima? É, então, eu já ouvi. Tanto ouvi que estou repetindo aqui, né? Quer ser o maior de todos os devotos? Então seja o servo de todos eles. É assim que funciona. É assim que a banda de Deus toca. E quem dança essa música corretamente se dá bem, agora e sempre. Então, o próprio Senhor Krishna também afirma que o serviço prático e amoroso prestado a seus devotos é melhor que o serviço prestado diretamente a ele. Às vezes, a classe de devotos fingidos se interessa apenas pelos passatempos pessoais de Deus, Krishna, a ponto de excluir as atividades dos devotos. Esta classe de devoto não está em nível muito alto. Quem vê o devoto e o Senhor Krishna no mesmo nível está em plataforma mais avançada. Eu vou ler de novo que eu fiquei com medo de errar. Esta classe de devoto não está em nível muito alto. Quem vê o devoto e o Senhor Krishna no mesmo nível está em plataforma mais avançada. É, Krishna não é diferente de seu nome, de seu secto, de sua parafernália, né? Nós já ouvimos isso e estamos repetindo aqui e assinando embaixo, se bem que minha assinatura não vale nem uma tubaína quente. Se alguém ouve as características de Prito Maharaja e é um sacerdote brâmana, torna-se perfeitamente qualificado com poderes sacerdotais bramínicos. Se for um governante, torna-se o rei do mundo. Se for um comerciante, torna-se senhor de outros comerciantes e muitos animais. E se for um trabalhador, uma pessoa de classe baixa, torna-se o devoto mais elevado. Poxa vida, hein? Todas as glórias, então, as características de Prito Maharaja, um Shaktyavesha Avatara. O Shrima Bhagavatam. Então isso aqui vale também para Prabhupada, Bhimala. Se alguém ouve as características de Prabhupada, isso aqui vale também, porque Prabhupada é um Shaktyavesha Avatara. Né? O Shrima Bhagavatam recomenda que todos devem tornar-se devotos de Deus, independentemente de qual seja sua condição. Quer alguém não tenha nenhum desejo, a cama, quer tenha desejos, seja um sakama, quer deseje a liberação, moksha kama, ele é aconselhado a adorar o Senhor Supremo Krishna e a prestar-lhe serviço prático e amoroso a ele. Assim fazendo, alcançará toda a perfeição em qualquer campo da vida, O processo do serviço prático e amoroso a Deus, especialmente ouvir e cantar sobre Deus, Krishna, é tão poderoso que pode levar uma pessoa à fase de calma, perfeição. Menciona-se neste verso os sacerdotes brâmanas, os governantes, os comerciantes e os trabalhadores, mas os artistas, né, as pessoas de classe baixa, é, shudra, trabalhador, artista e classe baixa dá na mesma, tudo a mesma coisa, né? E nessa era só nasce pessoas de classe baixa. Mas deve-se compreender aqui como esta referência diz respeito ao sacerdote brâmana nascido em família de sacerdotes brâmanas, aos governantes nascidos em família de governantes, aos comerciantes nascidos em família de governantes e aos de classe baixa nascidos em família de classe baixa. Porém, quer alguém seja um sacerdote brâmana, governante, comerciante ou classe baixa, ele pode alcançar a perfeição pelo simples fato de ouvir e cantar sobre Deus, Krishna. É o que nós estamos fazendo agora aqui na rádio, eu e você, né? Nós estamos ouvindo sobre Deus e cantando os passatempos eternos de Deus. Então, meu amigo, todos nós que estamos fazendo isso todos os dias, podemos alcançar a perfeição por esse simples fato de ouvir e cantar os passatempos de Deus, Krishna. Nascer em família de sacerdotes brâmanas não é tudo. É preciso ter o poder sacerdotal brahmínico, que se chama Brahma Tejas. De modo semelhante, nascer em família real não é tudo. É preciso possuir poderes de governar o mundo. Da mesma forma, nascer como um comerciante não é tudo. É preciso possuir centenas ou milhares de animais, especialmente vacas, e governar outros comerciantes como Nanda Maharaja fazia em Vrindavan. Nanda Maharaja era um comerciante que possuía 900 mil vacas. Puxa vida! Tá vendo, Bhima? Quantas vacas tinha o pai de Krishna? 900 mil vacas. 900, como dizem, 900 mil cabeças. E governava muitos vaqueiros e vaqueirinhos. Uma pessoa nascida em família de classe baixa pode se tornar superior a um sacerdote brâmana pelo simples fato de aceitar o serviço prático e amoroso a Deus e dar acolhida auditiva aos passatempos do Senhor Krishna e de seus devotos. 900 mil cabeças de vacas, poxa vida! Eu já ouvi falar que o maior rebanho do mundo de vacas é na Índia, né? É o maior rebanho do mundo. Já ouvi falar, né? Quer alguém seja homem ou mulher, se ouvir com grande respeito esta narração de Maharaja Prito, tornar-se-á o pai de muitos filhos, se não tiver filhos, e tornar-se-á o mais rico dos homens, se não tiver dinheiro. Os materialistas, que gostam muito de dinheiro e grandes famílias, adoram diferentes semideuses para satisfazer os seus desejos, especialmente a deusa Durga, o senhor Shiva e o senhor Brahma. Tais materialistas se chamam Shri Vaishwarya Prajepswava. Shri significa beleza. Aishwarya significa riquezas. Prajya, filhos. E Ipsava significa desejando. Como se descreve no segundo canto do Śrīmad-Bhāgavatam, é preciso adorar vários semideuses para obter diferentes espécies de bênçãos. Contudo, indica-se aqui como, pelo simples fato de ouvir sobre a vida e o caráter de Maharaja Prito, alguém pode obter riquezas e filhos em enormes quantidades. Basta ler, tem esse detalhe, ler e entender a história, a vida e as atividades de Prito Maharaja. Então não basta só ler, tem que entender também, né? Aconselha-se a todos que leiam pelo menos 3 vezes, tá vendo? Aqueles que estiverem aflitos materialmente beneficiar-se-ão tanto ouvindo a respeito do Senhor Supremo Krishna e de seus devotos, que não precisarão recorrer a nenhum semideus. É por isso que a gente tem que ler, né? Pelo menos o Bhagavad Gita e o Shrimad Bhagavatam constantemente, né? Que aí a gente vai ler 3 vezes e aí os benefícios vêm mais ainda, né? Só benefícios. A palavra Suprajatama, rodeado por muitos filhos, é muito significativa neste verso, pois alguém pode ter muitos filhos, mas não ter nenhum filho qualificado. Aqui, contudo, declara-se Suprajatama, que todos os filhos assim obtidos serão qualificados em educação, riqueza, beleza e força, perfeitos em tudo. E aí a família só desfruta, né? Ter filhos assim qualificados, né? Em educação, riqueza, beleza e força, perfeitos em tudo. Poxa, e da família só desfruta. Oh, meu filho é isso, meu filho é aquilo, e pai, pum, né? Materialmente falando, né? A pessoa só desfruta. Calma, estou ladeando a página aqui. Além disso, quem ouvir essa narração 3 vezes tornar-se-á muito famoso, se não for reconhecido na sociedade, e tornar-se-á um grande erudito se for iletrado. Poxa vida, hein? Em outras palavras, ouvir as narrações de Prito Maharaja é tão auspicioso que afasta toda a má sorte. É a segunda vez que eu estou lendo o Shrimad Bhagavatam, Bimala. É esse ponto, pelo menos, né? É a primeira vez que eu li viajando com os devotos, né? Eu guiava para os devotos enquanto os devotos estavam distribuindo livros, né? Não é para contar. Tá bom, Bimala. Sim. É bom, eu li. É a segunda vez que eu estou lendo Shrimad Bhagavatam. Tem que ler pelo menos mais uma vez para receber uma parte dessas bênçãos aí. E se Krishna deixar, vou ler até morrer. Tá bom. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então para você está passando aí a próxima opção, que é Livros de Prabhupada. Se não estiver passando, vai passar. E se você não achar, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então já cliquei aqui, você clicou aí, então aqui já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado, volume 1, volume 2, volume 3, você já encomenda, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Então, tem que cantar antes, quer dizer, tentar cantar, né, Bimala? Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Paramos onde, hein? Vamos ver aqui. Ah, aqui. A tábua Nunca tinha visto essa expressão, Bimala, em referência à genealogia, né, da família de Krishna. A tábua genealógica da família de Krishna. Legal, diferente, né? A tábua, vamos ouvir. A tábua genealógica da família de Krishna. Então vamos lá. Krishna teve 16.108 esposas, e em cada uma delas ele concebeu 10 filhos, todos eles iguais a seu pai nas opulências de poder, beleza, sabedoria, fama, riqueza e renúncia. Tal pai, tal filho. Todas as 16.108 esposas de Krishna eram princesas, e quando cada uma viu que Krishna estava sempre presente em seu respectivo palácio e não deixava o lar, elas consideraram Krishna como um marido dominado pela mulher e era muito atraído por elas. Cada uma delas achava que Krishna era seu marido muito obediente, mas, na realidade, Krishna não tinha nenhuma atração por nenhuma delas. Krishna é o mais desapegado, né? Imagine, né? Krishna é o mais desapegado. Não tem ninguém mais desapegado que Krishna. Apesar de cada uma pensar que era a única esposa de Krishna e era muito, muito querida por ele, o Senhor Krishna, por ser autossuficiente, Atmarama, não era nem querido, nem inimigo de qualquer uma delas. Ele era igual com todas as suas esposas e as tratava como o esposo perfeito, justamente para agradá-las. Para ele não havia necessidade nem mesmo de uma única esposa. De fato, porque eram mulheres, as esposas não podiam entender a posição exaltada de Krishna nem as verdades sobre ele. Imagine. Todas as princesas que eram esposas de Krishna eram primorosamente lindas, e cada uma delas era atraída pelos olhos de Krishna, que eram justamente iguais a pétalas de lótus, e, por sua bela face, braços longos, ouvidos largos, sorriso agradável, fala bem-humorada e palavras doces. Ah, Krishna é especialista em falar palavras doces. Influenciadas por essas características de Krishna, todas elas costumavam se vestir de forma muito atraente, com o desejo de atrair Krishna pela influência do encanto do corpo feminino. Elas costumavam exibir as suas características femininas por sorrir e mover suas sobrancelhas. Assim jogavam flechas afiadas de amor conjugal, justamente para despertar os desejos luxuriosos de Krishna por elas. Ainda assim, elas não podiam despertar a mente de Krishna ou o seu apetite sexual. Isto quer dizer que Krishna nunca teve quaisquer relações sexuais com nenhuma de suas muitas esposas, salvo e exceto para conceber filhos. Essa é a lei de Deus, né? Para todos, né? Fazer sexo só para gerar filhos. E Krishna, para dar o exemplo perfeito, fez isso 10 vezes com cada uma e fez 10 filhos em cada uma delas. Então Krishna nunca teve quaisquer relações sexuais com nenhuma de suas muitas esposas, salvo e exceto para conceber filhos. As rainhas, tudo bem, cada um tem uma realidade, tem a sua realidade, mas a meta é essa. Sexo só para gerar filhos. É, crescei-vos e multiplicai-vos, não é crescei-vos e sacaneai-vos. Tá, já parei de falar, Bima. As rainhas de Dwaraka eram tão afortunadas que obtiveram o Senhor Shri Krishna como seu esposo e companheiro pessoal, apesar de ele não ser aproximado por semideuses exaltados como Brahma. É, Prabhupada falou para não fazer de sua esposa uma máquina de sexo, né? Tá, agora eu já parei, Bimo. Eles permaneceram juntos como esposo e esposa, e Krishna, como o esposo ideal, tratava todas de forma que a cada momento havia um incremento da bem-aventurança transcendental em suas trocas sorridentes, na conversa e convívio juntos. Cada e todas as esposas tinham centenas de milhares de serventes. Mesmo assim, quando Krishna entrava nos palácios de suas milhares de esposas, cada uma delas costumava receber Krishna pessoalmente e o sentava numa boa cadeira e o adorava com toda a parafernália requisitada, lavava seus pés de lótus pessoalmente, oferecia a ele nozes de betel, massageava suas pernas para aliviá-las da fadiga e o abanava para deixá-lo confortável, oferecia todos os tipos de polpa de sândalo perfumada, óleos e aromáticos, e punha colares de flores em seu pescoço, penteava o seu cabelo e o botava deitado na cama, e o ajudava a tomar o seu banho. Assim, elas sempre serviam em todos os aspectos, especialmente enquanto Krishna comia. Elas estavam sempre dedicadas ao serviço do Senhor Krishna. Das 16.108 rainhas de Krishna, cada uma delas teve 10 filhos. Existe a seguinte lista dos filhos das 8 rainhas principais. De Rukmini, Krishna teve 10 filhos: Pradyumna, Charudeshna, Sudeshna, Charudeha, Sucharu, Charugupta, Bhadracharu, Charu. Ah, tem um A mais aqui. Tem um A mais aqui. É, erro de revisão, né? De digitação, revisão. Charu Chandra, Vicharu e Charu. Estamos torcendo, né, para esse devoto acabar de traduzir esse livro Krishna. Nos finais, já está nos finais dos capítulos lá. Nenhum deles era inferior em suas qualidades a seu divino pai, o Senhor Krishna. Similarmente, Satyabhama teve 10 filhos, e seus nomes são os seguintes: Bano, Subano, Swarbano, Prabano, Banuman, Chandrabano, Brihadbano, Atibano, Shribano e Pratibano. A próxima rainha de Ambavati teve 10 filhos liderados por Samba, e seus nomes são os seguintes: Samba, Sumitra, Purudi, Shataji, Sahasradi, Vijaya, Chitraketu, Vasuman, Dravida e Krato. O Senhor Krishna era especialmente muito afetuoso com os filhos de Jambavati. De sua esposa Satya, a filha do rei Nagnadi, o Senhor Krishna teve 10 filhos. Eles são os seguintes: Vira, Chandra, Ashwasena, Chitragu, Vegavan, Vrisha, Ama, Shanku, Vasu e Kunti. Entre todos eles, Kunti era muito poderoso. Krishna teve 10 filhos com Kalindi, e eles são os seguintes filhos, seguintes nomes, né, dos filhos: Shruta, Kavi, Vrisha, Vira, Subahyu, Bhadra, Shanti, Darsha, Purnamasa e o mais novo, Somaka. Somaka? É, Somaka. Para sua próxima esposa, Lakshmana, a filha do rei da província de Madras, ele concebeu 10 filhos dos nomes: Pragosha, Gatravan, Sinha, Bala, Prabala, Urdwaga, Mahashakti, Saha, Odia e Aparajita. Similarmente, sua próxima esposa, Mitravinda, teve 10 filhos. Eles são os seguintes: Vrika, Harsha, Anila, Gridha, Vardhana, Anada, Mahansa, Pavana, Vani e Kshodi. Sua próxima esposa, Bhadra, teve 10 filhos de nomes Sangra, Madhi, Brihatsena, Sura, Praharana, Aridi, Jaya, Subhadra, Vama, Ayu e Satyaka. Além dessas 8 rainhas líderes, Krishna teve 16.100 outras esposas, e todas elas tiveram 10 filhos cada. O filho mais velho de Rukmini, Pradyumna, casou-se com Mayavati desde o seu nascimento, E novamente ele foi casado com Rukmavati, a filha de seu tio materno, Rukmi. Dessa Rukmavati, Pradyumna teve um filho chamado Aniruddha. Assim, dessa forma, a família de Krishna. E Krishna com suas esposas, junto com seus filhos e netos e até bisnetos, todos combinados, juntos, incluía muito perto de 1 bilhão de membros familiares. Isso aqui é família grande, hein, Bimala? Rukmi, o irmão mais velho da primeira esposa de Krishna, Rukmini, foi grandemente humilhado e insultado em sua luta com Krishna, mas por solicitação de Rukmini, a vida dele foi salva. Desde então, Rukmi manteve um grande rancor contra Krishna e era sempre hostil com ele. Apesar de tudo, sua filha foi casada com o filho de Krishna e sua neta foi casada com o neto de Krishna, Aniruddha. Aniruddha. Tá, já vou parar. Esse fato pareceu um pouco estranho para Maharaja Parikshit quando ele ouviu sobre isso de Shukadeva Goswami. Estou surpreso que Rukmi e Krishna, que eram tão inimigos um do outro, puderam ficar unidos novamente por relações de estado civil entre seus descendentes. Parikshit Maharaja ficou curioso sobre o mistério desse incidente e por isso ele inquiriu mais além de Shukadeva Goswami. Porque Shukadeva Goswami era um yogi prático, nada ficava escondido de seu poder de introspecção. Um yogi perfeito como Shukadeva Goswami pode ver passado, presente e futuro, em todos os detalhes. Portanto, desses yogis ou místicos, não pode haver nada escondido. Quando Parikshit Maharaja inquiriu de Shukadeva Goswami, Shukadeva Goswami respondeu como se segue. Pradyumna, o filho mais velho de Krishna, nascido de Rukmi... Ah, parar, tá bom, vamos parar. É, nós vamos ver essa história no próximo programa. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. Tá bom, está à disposição de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, é a que está passando aí agora, Livros de Prabhupada. Já vou clicar aqui, clica aí. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também, no 10º canto com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Desce mais, aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Desce mais, já aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, desce mais um pouco, já apareceu o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri